Agora sai. Boa noite, amados irmãos e irmãs. Que a graça e a paz do Senhor Jesus continuem a inundar a nossa vida. Amém? Amém. Bênção. Abram comigo a Bíblia de vocês, lá no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 19. Lucas, capítulo de número 19. Hoje nós estamos concluindo uma série de mensagens que durou 10 meses. Louvado seja Deus, isso é uma bênção, poder começar e terminar. Lucas, capítulo 19, nós vamos ler o texto que está a partir do versículo de número 11. Você pode colocar em pé, por favor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Lucas 19, a partir do versículo de número 11. Lucas 19, a partir do versículo de número 11. Você vai ler comigo do 22 ao 27, tá bom? Eu começo no 11. Assim diz a palavra do Senhor. Ouvindo eles estas coisas, Jesus propôs uma parábola. Visto estar perto de Jerusalém, e lhe parecer que o reino de Deus havia de manifestar-se imediatamente. Então disse, certo homem nobre partiu para uma terra distante, com o fim de tomar posse de um reino e voltar. Chamou 10 servos seus, confiou-lhes 10 minas e disse-lhes, negociai até que eu volte. Mas os seus concidadãos o odiavam e enviaram após ele uma embaixada dizendo, não queremos que este reine sobre nós. Quando ele voltou, depois de haver tomado posse do reino, mandou chamar os servos a quem deram dinheiro a fim de saber que negócio cada um teria conseguido. Compareceu primeiro e disse, Senhor, a tua mina rendeu 10. Respondeu-lhe o Senhor, muito bem, servo bom e fiel. Porque foste fiel no pouco, terás autoridade sobre 10 cidades. Veio o segundo dizendo, Senhor, a tua mina rendeu 5. A este disse, terás autoridade sobre 5 cidades. Veio então outro dizendo, eis aqui, Senhor, a tua mina que eu guardei embrulhada num lenço, pois tive medo de ti, que és homem rigoroso, tiras o que não puseste, e ceifas o que não semeaste. Todos comigo agora. Respondeu-lhe, servo mau, por tua própria boca te condenarei. Sabias que eu sou homem rigoroso, que tiro o que não pus, e ceifo o que não semeei. Por que não puseste o meu dinheiro no banco? E então, na minha vinda, o receberia com juros. E disse aos que o assistiam, tirai-lhe a mina e dai ao que tem 10. Eles ponderaram, Senhor, ele já tem 10. Pois eu vos declaro, a todo que tem, dar-se-lhe-á, mas ao que não tem, o que tem, lhe será tirado. Quanto, porém, a esses meus inimigos, que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui, executai-os na minha presença. Senhor, nós nos humilhamos diante da seriedade da tua palavra. Mensagem impactante. Só a leitura do texto, Senhor, já nos deixa perplexos. Tem misericórdia de nós, Senhor. A palavra de ordem, de serviço, de humilhação é ser propício a nós, pecadores. Nós batemos no peito e dizemos, Senhor, todos nós, humilhando-nos diante da tua majestade, ser propício a nós, pecadores. Pai, eu quero pedir que o Senhor exalte Cristo nesta pregação, que o nome dele seja honrado sobre tudo e sobre todos. Que a palavra fale viva só como ela é, que ela encontre os corações, que ela console, ó Deus, os aflitos, e os que ela levante os desanimados, que ela confronte diretamente os soberbos e orgulhosos, e que ela transforme o nosso coração. Tudo nós te pedimos para que o Senhor exalte o nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. É no nome dele que nós oramos, confiando e crendo no poder do Espírito Santo. Que o teu Espírito aqueça o nosso peito. Fala o nosso coração, Senhor. Nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Assentai-vos, queridos irmãos. Queridos irmãos e irmãs, no texto que antecede ao nosso, Jesus salva de maneira maravilhosa aquele publicano, o antigo chefe dos anões do orçamento de Jericó, da máfia, dos cobradores de impostos daquela cidade, o maioral deles. O Senhor Jesus salva Zaqueu. E, amados amigos e irmãos, o Senhor diz no final da sua fala, dizendo o seguinte: hoje houve salvação nesta casa, posto que este também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar aquele que se havia perdido. E Jesus está se dirigindo para Jerusalém. E aquelas pessoas que o escutam, amados amigos e irmãos, pensam que por causa das palavras que ele disse, que ele, como filho do homem, tinha vindo para buscar e salvar o perdido, eles pensam que agora ele está indo para Jerusalém para tomar posse do reino e expulsar os romanos. Mas todos nós sabemos que isso não vai acontecer. Jesus disse que na sua primeira vinda o seu reino não era desse mundo, mas ele se manifestaria nos corações. Então, amados amigos e irmãos, Jesus, com essa parábola maravilhosa, que repete em alguns aspectos a parábola dos talentos, nos apresenta aqui a manifestação do reino. Você ora na oração que o Senhor te ensinou o seguinte: venha o teu reino. Você precisa saber o que está pedindo. Todas as parábolas que nós pregamos aqui nesse ano tiveram como objetivo revelar, amados irmãos, as realidades daqueles que vivem no reino de Deus. E na última delas, Jesus não economiza detalhes, mas ele nos apresenta aqui, amados irmãos, a manifestação do reino. E ao olhar para o texto precioso dessa noite, o Senhor nos diz que a primeira verdade sobre a manifestação do reino é a seguinte: o Senhor é soberano. Olhe para a sua Bíblia, o Senhor é soberano, certo? O Senhor, eles achavam que o reino ia se manifestar, e Jesus mostra como é. Versículo de número 12, eu vou ler. Leiam todos comigo, versículo 12, vamos lá? Então disse: certo homem nobre partiu para uma terra distante com o fim de tomar posse de um reino e voltar. Ah, amados irmãos, um de nossos comentaristas acredita que esse texto era uma citação sobre o dia em que Herodes Arquelau tomou posse no ano que Jesus nasceu. Eu não acredito. Eu acredito que essa citação, porque o texto não dá evidência nenhuma disso, tá certo? O texto está se referindo ao Senhor Jesus. E o Senhor Jesus, amados irmãos, sim, morreu na cruz, ressuscitou, e ele então ascendeu aos céus. E na ascensão, amados irmãos, lá ele assentou-se à direita do Pai e recebeu o poder e o domínio de todas as coisas que existem. O Senhor Jesus é o dono de tudo quanto existe. Como já dizia o grande pensador, primeiro ministro holandês do começo do século XX, fundador da Universidade Livre de Amsterdã, pastor reformado Abraham Kuyper, que não há um centímetro ou uma polegada no universo, um centímetro acerca do qual Jesus Cristo não possa dizer: é meu! O mundo no qual nós vivemos é dele. As estrelas são dele. O mar é dele, os céus é dele. Ele subiu aos céus e, por causa da sua vitória na cruz, como rei coroado que é, dirige todas as coisas e tem tido misericórdia dos pecadores nesse mundo cruel, para que no dia final, quando ele vier, julgará a todos com justiça. Mas o Senhor é soberano. Então, nós precisamos entender que nós já estamos no reino de Deus em nossos corações e que nada na nossa vida acontece por acaso. O nosso Senhor é soberano e Ele domina sobre tudo. O que foi que Ele disse para os discípulos lá na Galiléia, quando Ele juntou e se despedia deles? O que foi que Ele disse antes de dar a grande comissão? O que Ele disse? Toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. E de, portanto, fazer discípulos de todas as nações. Irmão, o Senhor é dono de tudo quanto existe. E por isso você precisa entender que nada na sua vida acontece por acaso. Você acha que a perda do emprego, aquela demissão, daquele grande emprego no qual você tinha grande expectativa, estava fora do controle do Senhor? Você acha que aquela enfermidade terrível da qual você foi acometido, e, querido amigo, irmão, louvado seja Deus porque experimentou cura, ou outros que não experimentaram cura, você acha que aquela doença que machucou o seu coração estava fora do controle do Senhor? Você acha que as crises de relacionamento que você tem enfrentado, as traições que você tem recebido, ah, querido amigo, o desprezo de pessoas que você ama, você acha que isso está fora do controle de Deus? Nada na nossa vida, irmãos, está fora do controle de Deus. Todos os fios de cabelo da nossa cabeça estão contados. Nada na minha vida e na sua acontece por acaso. Você acha que a luta da depressão na sua vida é por acaso? Não, meu irmão. É para você entender a sua fraqueza e para você entender que sem oração você não consegue vencer as lutas que estão diante de você. Toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. O Senhor Jesus foi, tomou posse do seu reino e vai voltar. O Senhor é soberano. Não se desespere. Nada do que está acontecendo com você é por acaso. Ele domina sobre tudo e Ele está trabalhando o seu coração. Ele está ensinando você a confiar que esse soberano que domina sobre todas as coisas é o soberano que morreu na cruz por você. E Ele te ama. E nunca te deixará. Jamais te abandonará. Se Ele domina sobre tudo, creia e siga adiante. O Senhor nos diz na manifestação do reino que Ele é o soberano. Mas olha para o texto, amados irmãos, o texto continua dizendo, o Senhor é generoso. O Senhor é generoso. Outra verdade na manifestação do reino é que o Senhor é o soberano que domina tudo, mas Ele é generoso. Você vai ler para mim o versículo de número 13. Pode ler, por favor. 1, 2, 3, leia o versículo 13. Veja bem que o Senhor é generoso. O Senhor Jesus subiu aos céus. E esse Senhor aqui que vai tomar posse de um reino chama 10 servos seus. Uma mina, amados irmãos, é equivalente a 100 denários. Um denário, amado irmão, é o valor pelo qual um trabalhador de lavoura recebe o seu salário de um dia. Então, são 100 dias do salário mínimo de um homem que dedica uma jornada de trabalho na lavoura. Certo? 10 minas. Uma mina significa 100 dias de trabalho, 10 dias de trabalho. Certo? Então, a grande questão é a seguinte. 100 dias de trabalho. Então, a questão é a seguinte. O Senhor chama 10 servos e dá uma mina para cada um. E diz para eles, negociai até que eu volte. Sabe o que significa isso aqui, amado irmão? Aquilo que Paulo fala para nós lá em Efésios, capítulo 4, versículo 8. No 7 diz que ele, quando subiu aos céus, levou cativo o nosso cativeiro. Ele pagou o nosso pecado na cruz. Mas aí o texto diz que ele deu dons aos homens no versículo de número 8. E aí no versículo 11, falando dos dons da liderança da igreja, ele diz assim, e a um eles concedeu o dom de apóstolo, outro de profeta, outro de evangelista, outro de pastor e outro de mestre. E aí no versículo de número 12 ele fala, para que ele deu esses dons para a liderança da igreja? Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para treinar vocês todos. O objetivo dessa pregação é treinar você. Eu já disse que aqui é o CT do céu, é o centro de treinamento celestial, onde o grande treinador é Jesus. E aí então, o treinamento é dado para que você seja aperfeiçoado, e o versículo diz, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço. Agora você tem que trabalhar, você não vai ser um mero esquentador de banco, tá certo? E aí, o que vai acontecer é a edificação do corpo de Cristo, a igreja cresce. Sabe o que acontece, irmão? Você precisa entender que o Senhor Jesus subiu aos céus, perdoou os seus pecados, mas Ele te deu dons. Ele te deu dons espirituais, Ele te deu dons naturais. Com os dons espirituais, você edifica o corpo de Cristo, edifica a sua família e abençoa no lugar onde você vai. Também com seus talentos naturais, você serve a Deus no seu trabalho, você serve a Deus na sua casa, você serve a Deus na igreja, para a glória e honra do nome de Jesus. Então, nós precisamos entender, querido amigo e irmão, que o Senhor deu essa mina. E a mina, amados irmãos, ela equivale a 100 dias de trabalho. E o Senhor, então, deu uma mina para cada um e disse, negociai. O Senhor deu a você 12 talentos. O Senhor talvez tenha te dado o dom de pregar. E se Ele te deu o dom de pregar, você tem que multiplicar esse dom da pregação. Talvez o Senhor tenha te dado o dom de servir. E você não pode cruzar os braços e ficar na igreja como um desavisado, como se eu não estivesse pregando para você. Você tem que servir. Se Deus te deu esse dom, talvez Deus tenha te dado o dom de ajudar. E aí você, como não é alguém que vai liderar o serviço, mas vai chegar, eu posso ser útil em alguma coisa. Talvez Deus tenha te dado o dom de evangelizar. Você não pode deixar de falar de Jesus. Talvez Deus tenha te dado o dom de administrar. Então se envolva com aqueles que administram a igreja e ofereça os seus trabalhos para a glória e honra do nome de Jesus. E administre melhor a sua família e tudo aquilo que Deus colocou na sua mão. Talvez Deus te dê o dom da liderança. Se Deus te deu o dom da liderança, Ele vai te mostrar a visão. E se a visão for de Deus, as pessoas que você lidera irão atrás de você para a glória e honra do nome de Jesus. Você precisa entender que o Senhor é generoso. Ele nos deu os seus talentos. Você acha que essa mulher linda que está sentada do seu lado, você conseguiu pela sua capacidade? Foi só porque Deus te deu. Né? Então, cuida bem dela. Ora por ela. Leia a Bíblia com ela. Ensina ela a andar com Deus. Se você quer que ela seja uma esposa melhor, ajuda ela a ser crente. Se ela for crente, ela vai ser a melhor esposa do mundo. Esses meninos, ore com eles. Leia a Bíblia com eles. Eles são talentos que Deus confiou nas suas mãos. Todas as responsabilidades que o Senhor confiou nas suas mãos, meu irmão, têm que ser multiplicadas. O Senhor disse, negociar com elas. O que você tem feito com os dons e talentos que Deus tem te dado? Mas o nosso texto continua a nos mostrar como o reino de Deus se manifesta. E a manifestação do reino revela que o Senhor é soberano, revela que o Senhor é generoso. Vai trabalhar, irmão, deixa de ser preguiçoso, em nome de Jesus. O texto diz também, amados irmãos, em terceiro lugar, que os pecadores são rebeldes. Muitas vezes nós vamos pregar e os pecadores vão nos rejeitar. Presta atenção no texto, versículo de número 14, você vai ler para mim. Pode ler, versículo 14, 1, 2, 3. Você já viu que você que é crente, quando fala alguma coisa no trabalho, alguns colegas que são não crentes zombam de você? Quando você mostra uma postura sua, parece que eles ficam com ódio de você. Parece que eles fazem chacota com a sua cara o tempo todo. Parece que eles não aceitam o fato de que você seja um crente. E parece que tem dia que eles já olham para você e assim, porque a sua presença acusa todos os pecados deles. Você, para ele, é uma ameaça. Você, para ele, que não tem Cristo, sabe o que você cheira? Você cheira fogo e enxofre. Sabia disso? Porque você tem a presença de Deus na sua vida. Preste atenção, quando o incrédulo tira sarro de você, persegue você, fique com raiva de você porque você é crente, ele não está perseguindo você. Ele está perseguindo o Deus que habita em você. Lembra de Paulo respirando ameaças e mortes? O seu sistema de justiça próprio, o judaísmo, está caindo por terra diante do Evangelho. Como, amados irmãos, uma casa em demolição. E o ódio inunda a alma dele, porque ele era justo por meio do judaísmo. Então ele quer matar os cristãos. O sumo sacerdote dá a ele carta e ele vai pelas cidades, arrastando mulheres pelo cabelo, jogando pessoas na cadeia, dando voto para que cristãos sejam assassinados. Aquele homem está cheio de ameaça e morte. Mas quando o Senhor Jesus aparece para ele no caminho de Damasco, o Senhor Jesus diz a ele, Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é retrocederes contra os aguilhões. O Senhor Jesus não disse a ele, por que você persegue o meu povo? Quem persegue o povo do Senhor está perseguindo o próprio Senhor. E quando essas pessoas perseguem o povo do Senhor, sabe o que elas estão dizendo? Elas estão mandando um recado para Jesus, dizendo o seguinte, não queremos que tu reines sobre nós. O que as pessoas deste texto fizeram? O que os judeus fizeram? João diz para nós, ele veio para os, mas os seus, eles não querem. O mundo rejeita a autoridade de Jesus. Ninguém quer ser dominado pelo Senhor Jesus. O homem natural quer ser dono do seu próprio nariz. E quando nós nos convertemos e cremos em Cristo, nós perdemos o senhorio da nossa vida. Mas, de fato, nós nunca tivemos, é uma grande ilusão. E o mundo é rebelde. Os pecadores do mundo dizem, não queremos que reine sobre nós. Mas não deixe de pregar o Evangelho por causa da rebelião das pessoas. Por causa da dureza do coração delas, porque você sabe que elas estão caminhando para o inferno, e se elas não forem salvas, perdoadas pelo sacrifício de Jesus, e se elas não receberem a salvação pela graça mediante a fé, o que lhes espera é a ira eterna do Deus eterno, e o meio pelo qual Deus determinou que os seus escolhidos virão a Ele é a pregação do Evangelho, e a pessoa que Deus escolheu usar é você. Os pecadores serão rebeldes. Ah, amados amigos e irmãos, eles se levantarão contra nós. Irmãos, uma das cenas que mais me impressiona na história da igreja é quando, amados amigos e irmãos, alguns evangelistas, amados irmãos, americanos entram pelos rios da Coreia para levar o evangelho aos coreanos. E eles estão num barco e, de repente, então, se cria um boato que aquele povo quer invadir a Coreia para destruí-la. E os missionários vão cheios de Bíblia no rio. E, quando eles vão parando na beira do rio, centenas de homens da Coreia armam suas espingardas e começam a atirar. Amados irmãos, não era metralhadora, era pá, pá, pá, pá, pá. E os missionários vão descendo, amados irmãos, e pegam a Bíblia e botam na mão do coreano. E o coreano, pá, atira nele, entrega a Bíblia, aqui o livro, não sabiam falar ainda, e os missionários que estavam ali entregavam a Bíblia na mão e eram assassinados no mesmo momento que entregavam a palavra. Foi assim que o evangelho entrou ali. Não é à toa, amados irmãos, que depois de alguns anos nós vemos um grande avivamento naquele país. Tertuliano era muito sábio ao dizer que o sangue dos mártires é a semente da igreja. Então, meu querido irmão, os pecadores vão se rebelar, mas você não precisa ter medo. Ainda que você seja perseguido, é uma honra. Jesus morreu na cruz por causa da justiça. Coragem, meu irmão. Amém? Seja fiel, pregue o evangelho. Mas o texto continua nos mostrando a manifestação do reino. Como esse reino se manifesta? Haverá um acerto de contas. Haverá um acerto de contas. É o próximo ponto. Versículo de número 15. Leia para mim, por favor. Versículo 15. Haverá um acerto de contas. Ele foi para um lugar muito longe, como a terra do Xireque. Far, far, far away. Longe, longe demais. Mas ele voltará. Não é como a gente canta? Oh, aleluia! Ele voltará. Oh, aleluia! Para me levar. Mas no dia em que ele voltar, amado irmão, vai ser uma bênção maravilhosa. Mas ele vai chamar todos nós do tribunal dele e vai perguntar: eu entreguei uma mina para você, meu filho. O que você fez com essa mina? Eu entreguei alguns talentos para você. O que você fez com os talentos que eu te dei? Irmãos, todo mundo vai comparecer diante do tribunal de Deus. O ímpio vai comparecer para receber a sentença da morte eterna. Nós já temos a vida, mas nós vamos prestar contas sobre o que fizemos. 2 Coríntios 5:10 diz assim: porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do crente. Para o crente, o tribunal é para avaliar os frutos. Para o ímpio, é para a condenação eterna. No dia em que o Senhor Jesus te chamar para prestar contas e ele perguntar: o que você fez com os dons, com os talentos, com as bênçãos que eu te dei? O que você dirá para o Senhor? O que você fez com a sua vida? Você orou? Você me buscou? Você confiou em mim? Ou você foi tão ensimesmado que viveu achando que era um herói solitário que conseguiria a vitória por si mesmo? Ou você foi uma pessoa tão egocêntrica que se sentia vítima, pobrezinha, se as pessoas não ligavam para você e nunca me buscou e buscou cura na minha presença? No dia em que você comparecer diante do tribunal de Cristo Jesus e ele disser: eu te entreguei os meus dons, eu te entreguei os meus talentos, eu te entreguei a minha vida, eu te entreguei as minhas bênçãos, o que você responderá para o Senhor? Você precisa entender que, se você crê em Jesus, você vai entrar na glória. Às vezes até queimado como pelo fogo, porque não depende de você, depende da obra de Jesus. Mas você vai prestar contas acerca do que fez com a vida que o Senhor te deu, com os talentos que o Senhor te confiou. O que Jesus dirá para você? Como você será avaliado? No céu você vai entrar, mas se você for fiel, você vai receber galardão. Eu não sei que tipo que é. Falar demais é conjectura nesse caso. Mas a Bíblia diz que é assim. Prepare-se. Haverá um ajuste de contas. A Bíblia diz que você vai prestar contas de cada palavra frívola que você falou. Preste atenção no que você anda falando, no que você anda pensando e na maneira como você anda agindo. Você vai ter um cara a cara, não com Gabi, cara a cara com Jesus. Fique esperto, em nome do Senhor. Mas, querido amigo e irmão, o texto continua a nos mostrar como o reino se manifesta. E ao nos mostrar como o reino se manifesta, ele diz que fidelidade será recompensada. Fidelidade será recompensada. É o nosso quinto ponto. Nós vamos seguir aí, responsivamente, do versículo 16 ao 19. Eu vou ler o 16, vocês vão ler o 17, 18 e 19. Assim diz a palavra de Deus. Compareceu, foi no dia do acerto de contas, o primeiro, e disse: Senhor, a tua mina rendeu 10. 17, 18 e 19, podem ler. Fidelidade será recompensada. O primeiro servo pegou a mina, obedeceu o Senhor, partiu para o abraço. Não pensou em riqueza dessa vida, não pensou que a segurança era guardar a mina no bolso e ficar rico, não achou que o céu era aqui. O problema de muita gente é que acha que o céu é aqui, inclusive os crentes, por isso eles colocam a segurança deles aqui. Esse cidadão partiu para negociar. E pegou aquela mina, irmãos, que valia 100 dias de trabalho e multiplicou 10 vezes. Agora ela vale 1.000 dias de trabalho. Louvado seja Deus. E o senhor voltou e falou: e aí, meu filho, o que você fez com a minha mina? Ele disse: senhor, está aqui, rendeu 10. Meu filho, o que Jesus disse para ele aí? Olha para você ver que coisa maravilhosa. Muito bem, servo bom e fiel. Porque foste fiel no pouco, terás autoridade sobre 10 cidades. Primeiro elogio do senhor, já pensou que coisa maravilhosa? Jesus voltar e olhar para você assim: Diego, muito bem, servo bom e fiel. Até o Diego, que é um cara intelectual, vai chorar na hora. Não tem jeito, Jesus virar para você e falar assim: muito bem, servo bom e fiel, glória a Deus, aleluia, o elogio do senhor. Mas, segundo lugar, o aumento da responsabilidade. Você, o cara, irmãos, tinha um salário de 100 dias de trabalho, virou 1.000, agora ele é prefeito de 10 cidades. Ô, glória! Aleluia! Louvado seja Deus, um aumento de responsabilidade. Parte do galardão é uma responsabilidade maior. Aqui já e na glória. E o rapaz que tinha 5, chegou lá, senhor, chegou uma, senhor, ganhei 5. Você vê que esse já não é tão elogiado assim. Né? Mas ele fala assim: tudo bem, você vai ter autoridade sobre 5 cidades. Responsabilidade maior. Então, o que Jesus ensina para nós, que fidelidade, você lembra, não é ficar cruzando os braços, não é dizer: eu tenho que guardar a herança, eu tenho que guardar a herança, eu tenho que guardar a herança. Guarda a herança para você ver o que vai acontecer com você. É claro que a gente tem que guardar a teologia da igreja, e nela a gente não mexe. A Bíblia a gente não mexe. Graças a Deus por isso. Mas o seu chamado não é só guardar a herança, não. Tem muita gente que fica na sem-vergonhice, não gosta de trabalhar e, por causa da preguiça, fica dizendo que a sua responsabilidade é guardar a herança. Toma vergonha na cara e vai pregar o evangelho. E vai ganhar alma para a glória e honra do Senhor. Seu serviço não é guardar a herança, não. Seu serviço é multiplicar o talento. É isso que Jesus está dizendo. Então, pega aquilo que o Senhor te colocou na mão e parte para o abraço. Se você quer receber a recompensa do Senhor, fidelidade será recompensada. Louvado seja o nome do Senhor, meu irmão. Meu irmão, não se preocupe, não. Se você trabalha aqui e ninguém chega e dá um aperto de mão para você, se ninguém olha para você e te bate no ombro e diz: vai lá, vai na bênção. Ah, amados irmãos, qualquer servo de Deus que fique dependendo de aperto de mão, de batidinha no ombro, de ajuda de pessoas, de carinho de pessoas, vai estar perdido. Vai estar perdido. Não vai avançar, não. Certa feita, inclusive, até ri, né? Quando eu vim trabalhar com vocês aqui, um grande pastor do Brasil, há 20 anos ele na mesma igreja já plantou 50 outras igrejas. A igreja dele tem 1.000 membros. E ele queria me levar. Mas ele, doido demais, chegou aqui e falou assim, ó, você vai vir para aqui, você vai ser uma benção. Quando eu vim pastorear essa igreja. Mas eu quero dizer para você o seguinte, aqui ninguém te ama, não. Quem te ama é sua mulher e seus meninos. Hã? Então, você não vem chorar para mim nunca, não reclamo de nada, hã? Porque aqui ninguém te ama, ninguém vai te amar. Pare de esperar que qualquer pessoa te ame, quem vai te amar é sua mulher e seus meninos. Falei, valeu, glória a Deus. Mas ele estava certo. Qualquer pessoa que for ficar esperando amorzinho demais, reconhecimento demais, tapinha no ombro demais, ai, que se lembre de mim, está perdido. Não vai fazer nada. Porque o ser humano é pecador, é ingrato. Mas o Senhor está vendo tudo que você está fazendo. Então, coragem. Não espere recompensa de homem. Saiba que se você for fiel aqui, o Senhor diz que vai te recompensar. Coragem, amém, meu irmão? Você não precisa de aplauso da terra. Nada vai ser melhor do que ouvir. Muito bem, servo bom e fiel. Que o Senhor nos dê a bênção de ouvir isso. Amém, meus irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus! O reino de Deus está se manifestando. Mas, pastor, como ele se manifesta? Além de tudo que nós já ouvimos, irmãos, ele revela que incredulidade gera esterilidade. Incredulidade gera esterilidade. Incredulidade gera esterilidade. Versículo 20 e 21. Podem ler, irmãos. 1, 2, 3. Dêem para mim, versículo 20 e 21. Vai, pode ler. Amados amigos e irmãos, aqui está um homem que aos olhos de todos poderia aparecer. Esse sujeito é precavido. Esse sujeito guardou. Esse sujeito não corre riscos. Esse é o cara. Né? Esse é joia demais. É mais precavido que os mineiros. Eu posso falar porque eu sou mineiro, viu, irmão? É? Fique sossegado. Mineiro é um sujeito precavido. Meu avô, que está na glória, quando ele ia pegar um ônibus, ele chegava uma hora antes. E se você atrasasse ele, ele já ficava brabo. Hein? Tinha dia que ele queria chegar até uma hora e meia antes do ponto de ônibus. Eu falei, meu Deus do céu, o que é isso? O ônibus vai sair com uma hora e meia. Mas o mineiro é assim, ele é precavido, ele é preparado. Mas esse aqui tá demais, está além da conta. O texto diz aqui, amado amigo e irmão, que esse sujeito pegou a mina, embrulhou num lenço e guardou dentro de casa. E quando o Senhor chegou, o texto conta para nós que ele falou assim, Senhor, está aqui o teu talento, sabe por quê? Eu tive medo, Senhor, incredulidade. Irmãos, isso aqui eu quero que você entenda o seguinte, isso é uma das piores coisas para Deus. Uma das coisas que Deus mais odeia é você virar e falar assim para Deus, estou com medo do Senhor. Presta atenção, Deus está falando com você, isso aqui é sério. Porque incredulidade, ter medo do que Deus vai fazer, é um insulto terrível a Deus. É não confiar na bondade de Deus. É dizer dentro do seu peito que Deus é mau. E é isso que esse cidadão está dizendo. Olha o que ele disse para o senhor dele aqui. Ó. Preste muita atenção. Pois tive medo de ti, que és homem rigoroso. Ele diz para o senhor é mau demais. O senhor é duro para caramba. Eu, o senhor, é brabo. Eu tenho medo dessa brabeza do senhor. Lá na parábola dos talentos, a palavra usada para dizer isso aqui é a palavra de onde vem a nossa palavra esclerosado. O senhor é bruto demais. Ele chama Deus de bruto, de brabo. E ele chama Deus de injusto. Olha o versículo 21. Tiras o que não puseste. Já pensou? Assaltante. Toma o que não é dele, né? E mais do que isso, ceifas o que não semeaste, ou seja, quer escolher aquilo que não plantaste. Ele está dizendo que Deus é mau. E por isso, então, ele guarda o talento. O que, que o texto está ensinando? Incredulidade gera esterilidade. A pessoa que é estéril, amado irmão, é porque é incrédula no coração. A pessoa que tem medo do Senhor é porque não crê na graça de Jesus, não crê na bondade do Senhor, não crê que Deus já deu para ela o que tinha de melhor. E essa incredulidade, amados amigos e irmãos, gera esterilidade. A pessoa não pode produzir frutos. E eu quero que você preste atenção nisso. Além de ofender demais a Deus, a incredulidade, ela anula você, ela amarra você, ela te impede de produzir frutos. Incredulidade gera esterilidade. Quem não crê, irmão, não produz, não dá resultado. Irmãos, quando eu fui para o Chile, um dos maiores teólogos deste país, que muitos de vocês babam quando ele fala qualquer coisa, virou para mim e falou assim: o que você vai fazer naquela igreja liberal? Você está virando liberal? Falei: pelo amor de Deus, meu reverendo, me respeita. Mas se no inferno convertesse alguém, Jesus me mandasse lá, eu tinha que pregar. Eu estou indo lá porque Deus me chamou. Irmão, graças a Deus. Eu fui, depois Deus mandou mais 9 na equipe, Deus nos deu uma história de ministério maravilhosa. Mas quando eu vim para a IPG2, eu não costumo contar isso. Mas os antigos sabem. Alguns pastores de Brasília pegaram o telefone lá e ligaram para mim e falaram assim: você tem certeza que você quer vir para essa igreja? Em 6 anos ela teve 3 pastores e mais um auxiliar. Você teve um ano, você teve um ministério abençoado. Você quer vir para essa igreja? Irmãos, quando eles falavam essas coisas para mim, era maravilhoso, sabe por quê? Porque é esse tipo de coisa que me motiva. É dessas coisas que eu gosto. Né? Eu sou meio doido da cabeça. E eu amo vocês demais. Um grande plantador de igreja do Brasil, que faz congresso para todo mundo ir, na mesa de um colega lá de Santiago, virou para mim: você vai para o Brasil, você vai ser mais um. Mais um. Aqui você é o líder do Projeto Chile, conhecido por todo mundo de São Paulo, de não sei do quê, não sei das quantas. No Brasil você vai ser mais um. Falei: aleluia. Jesus é quem tem que aparecer. Convém que ele cresça e que eu diminua. É um prazer ser mais um. O privilégio é participar. Mas, irmão, que gostoso crer. Quando a gente crê lá na frente, a gente vê o que o Senhor faz. Então, em nome de Jesus, não seja um incrédulo. Porque se você for um incrédulo, você não vai produzir nada. Você não vai fazer nada. Você não vai dar resultado nenhum. Você não vai abençoar a vida de ninguém. Incredulidade gera esterilidade. Mas o reino se manifesta. Aleluia! Como ele se manifesta? O texto diz que incredulidade será penalizada. Incredulidade será penalizada. É o próximo princípio da manifestação do reino de Deus, versículos 22 a 24. Eu vou ler o 22, vocês o 23 e 24. Respondeu-lhe: servo mau, por tua própria boca te condenarei. Sabias que eu sou um homem rigoroso, que tiro o que não pus e ceifo o que não semei. Vocês o 23 e 24. Ah, amados amigos e irmãos, olha o que Jesus vai dizer para aquela pessoa que se fingiu de crente a vida inteira, que veio para a igreja, mas do coração nunca creu, e porque não creu na bondade, na graça e na salvação de Jesus, foi um inerte, um improdutivo, um incrédulo, alguém que vinha para a igreja só para tirar proveito próprio. O Senhor vai dizer para ele: servo mau, mau é você! Eu não sou mau, não. Quem é mau, quem é defeituoso é você. Por sua própria boca eu vou te condenar. Mau é você. As suas palavras te condenarão. Olha o que ele diz aqui mais, amados irmãos. Ah, então eu tiro o que não pus, né? E ceifo o que não semei. O Senhor está usando de ironia com ele. Se eu sou tão mau assim, injusto desse jeito que você está falando, você deveria pegar o meu dinheiro e botar no banco e fazer render. E eu, na minha vida, receberia com juros o que é meu. Irmão, incredulidade será penalizada. Quem não dá fruto vai ser responsabilizado. Talvez, irmãos, naquele dia, muitas pessoas que nós achamos que falam assim: fulano vai entrar na glória direto, não vai nem passar pelo julgamento, esse vai entrar direto. Cuidado, talvez nós vamos nos assustar. Muitas daquelas pessoas que tinham a aparência de santinho ou de respeitável dentro das igrejas, no dia final será revelado que elas nunca pertenceram ao Senhor Jesus. Você vai dizer: ué, pastor, a pessoa é salva pelas obras, então, pela multiplicação dos talentos? Não, não, não, não. Ninguém é salvo pelas obras. Mas as obras revelam o coração de quem é salvo. E quem é incrédulo não produz. Não produz no reino quem não crê na bondade, na graça e no tamanho da salvação que recebeu. E no dia final será, sim, repreendido porque não creu que Deus era bom. Ainda estando na igreja, não creio na graça de Jesus, na salvação, no perdão, nas inúmeras bênçãos, na presença do Espírito Santo que nos abençoa no trabalho. Não. Essa pessoa preferiu dizer, Deus é brabo demais, eu não vou fazer direito, então é melhor eu cruzar meus braços. Esse tipo de gente nunca creu em Jesus, ainda que tenha ficado 50 anos na igreja, e vai ser lançado, amados irmãos, num lugar muito terrível, muito triste. Muito triste. O Senhor diz aqui, tire o talento dele, né? E dê. Tira a mina dele e dê para o que tem 10. Irmão, ontem eu estava no encerramento do Cristo Rei, João Paulo leu uma historinha muito legal. João Paulo é bênção, né? Toda vez que você vai no Cristo Rei, ele sempre tem uma historinha lá para ler. E a historinha que ele leu, eu gostei, sabia? Ele leu a historinha de que algumas pessoas estavam precisando de uma grana, chegaram na casa de um senhor muito rico, né? Eu vou resumir a história, porque não dá tempo. E aí, eu vou usar só 3 pessoas. E o senhor, aquele cabra ali, colocou diante deles um pote de grana, cheio de dinheiro, e uma Bíblia. E aí, eles tinham que escolher, você quer a grana ou você quer a Bíblia? E aí, o primeiro que foi falar, falou assim, olha, eu queria tanta Bíblia. Ela é tão maravilhosa, ela é a palavra de Deus. Mas eu estou com minha mulher doente no hospital. Eu preciso do dinheiro para comprar os remédios. Então, você vai me desculpar, eu vou ficar com o dinheiro, que Deus me perdoe. O segundo tinha umas dívidas na praça, né? E aí ele falou assim, a palavra de Deus é maravilhosa demais. Mas eu tenho umas dívidas na praça que eu preciso pagar. E Deus é bom demais, está fazendo você me dar esse dinheiro, então eu não quero saber da Bíblia, eu vou ficar com a grana. E aí, querido amigo e irmão, tinha lá um terceiro menino de uma família favelada, que se ele pegasse a grana, dava para ele levar a família para um restaurantezão e pagar um jantar maravilhoso que eles nunca tinham comido. Mas tinha a Bíblia, mas esse menino virou e falou assim, olha, essa grana daria para eu dar uma comida para a minha família que ela nunca comeu. Mas eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E a palavra dele pode transformar meu coração e depois minha família e mudar tudo na nossa vida. Sabe o que, que acontece? Eu vou ficar com a palavra de Deus. Quando ele abriu a Bíblia, amado irmão, dentro da Bíblia tinha um cheque de um valor gigantesco e, além de tudo, um papel com a herança do homem dizendo, está aqui a herança da minha fazenda, quando eu morrer, ela é sua. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Não seja tonto, não se deixe iludir. Busque o tesouro do céu e as outras bênçãos vêm depois. Mas se você não buscar esse tesouro, incredulidade vai ser penalizada. Nós olhando para o texto, irmãos, e nos aproximando do final, mas não chegando lá ainda. Nós já estamos chegando perto. A gente aprende como esse reino se manifesta. E Jesus diz para nós que não há limites para quem é abençoado. Não há limites para quem é abençoado. Versículo de número 24, nós vamos ler do 24 ao 26. Eu vou ler o 24, vocês o 25 e 26. E disse aos que o assistiam, tirai-lhe a mina e dai-o ao que tem 10. Vocês o 25 e 26, leiam, por favor. Por que, que o povo tem que ser mesquinho, gente? É um negócio terrível, não é verdade? É? Deixa o rapaz ter uma mina a mais. Qual o problema? É? Jesus virou e falou, tira a mina desse descrente e dê porque tem 10. Né? Ele vai ganhar mais uma bênção de equivalente aí a 100 dias de salário. E aí ele fala, mas senhor, ele já tem tudo, para que dar mais para ele? O que, que é isso? E aí Jesus dá um princípio maravilhoso, que ele diz aqui o seguinte, pois eu vos declaro, a todo que tem se lhe dará, o dar-se-lhe-á, mas o que não tem, até o que tem, lhe será tirado. Amado amigo e irmão, Jesus está dizendo o seguinte, não há limite para quem é abençoado. O que Jesus está ensinando aqui é o seguinte, se você é fiel, se você se entrega nas mãos do Senhor, os resultados prometidos para você são exponenciais. Tudo bem, talvez aqui tem dia que a terra seque, parece que o céu fechou e o coração das pessoas se endureça. Mas se você for fiel no pouco, preste atenção, o Senhor disse que vai te colocar sobre muito. E se você multiplicar, meu amado amigo e irmão, você vai ser bênção. O grande problema das pessoas, amados irmãos, é que elas querem já os resultados para depois serem fiéis. Todas as vezes, amado irmão, que alguém vai aumentar uma igreja, Aí aparece os amigos do certo, mas muitas vezes da incredulidade. Para que que nós vamos aumentar o templo? Ele não encheu nem na metade da capacidade. Isso é uma maneira contrária a pensar do jeito rei. Sabe por quê? Porque Deus dá os filhos para quem acredita que vai ter capacidade de recebê-los. Se você ficar lá com a sua igrejinha, você está ouvindo aqui, varão, na internet, creia em nome de Jesus. Se você deixar o templozinho pequeno, Deus vai mandar o tanto de gente conforme a sua fé. Mas aí, se você crer, não, Deus é um pai que vai frutificar, vai aumentar a casa. E aí a casa aumenta, e aí Deus manda todos os filhos dele para quem quer cuidar dos filhos que ele vai mandar. A gente tem que entender, irmão, que não há limite para quem é abençoado. Se você crê e parte para cima e diz, eu não estou nem aí, o resultado pertence a Deus, eu vou me arrebentar de trabalhar. Deus é quem abençoa. Ele que dá o fruto. Não há limite, meu irmão, não há limite para quem é abençoado. Ah, amados irmãos, eu gosto muito. E tem um pastor maravilhoso nessa cidade, que eu não vou citar o nome, para não complicar até alguns de vocês. Algumas ovelhas da igreja dele vieram para a nossa igreja. E aí eu cheguei para ele e falei assim, pastorzão, querido, eu amo demais o senhor. E algumas das suas antigas ovelhas vieram para a nossa igreja, mas eu quero dizer para o senhor que eu não fui atrás. Elas vieram. Ele, meu filho, fique tranquilo. Eu penso como Jesus. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E todo aquele que vier a mim, de modo nenhum lançarei fora. Eu disse, aleluia! Então pode chegar! Glória a Deus! Eu não fui buscar, mas todo aquele que vier a mim, o Pai me deu, Jesus disse isso. Todo aquele que vier para aqui foi mandado pelo Senhor. Aleluia, irmão, dá glória a Deus, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Se Deus mandar para nós, vamos continuar firme, porque não há limite para quem é fiel, para quem quer dar fruto e para quem é abençoado. Que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Mas o texto nos diz, em último lugar, sobre a manifestação do reino. Como esse reino se manifesta? Haverá um juízo final. Versículo de número 27. Eu vou ler uma vez. Você vai ler a segunda. Quanto, porém, a esses meus inimigos, que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e executai-os na minha presença. Lê de novo. Sabe o que Jesus está dizendo? Para você que está aqui nessa igreja hoje, e diz, eu faço do jeito que eu quero, eu não sigo a Deus, eu ando conforme o meu caminho. Sabe o que Jesus está dizendo para você? Ó, fique esperto, porque no dia final, ó, ó, escuta aqui, ó, se você não se arrepender e não se converter e não emendar na sua vida, para você, ó, sua cabeça vai rolar. Você não acha que eu conto isso com alegria, não, nem rindo da sua cara, não. Eu conto com muita tristeza. Porque uma das pessoas que eu amo demais nessa terra, e das que mais amo, e Deus me deu a graça de amar muita gente, não quer que o Senhor reine sobre ela. Muito sério, irmãos. Nós precisamos orar com afinco pelos nossos familiares, pelas pessoas que nós amamos. O Senhor Jesus vai chamar na frente e vai acabar com aqueles rebeldes que não se submeteram ao seu senhorio, ao seu evangelho. Não creia que ele é injusto por isso. Ele tem sido muito misericordioso e tem tido paciência durante milhares de anos. Ele merece toda a glória. E se nós não servirmos, ele vai lançar você que não crê nele num lago de fogo e enxofre. E você vai queimar eternamente sem ser totalmente destruído. Vai estar debaixo da ira de Deus. Então, o Senhor está mandando dar esse recado para você tomar vergonha na sua cara e se arrepender dos seus pecados e crer em Jesus. Senão, você vai queimar no fogo do inferno eternamente. E eu não estou nem aí. Não tenho medo se você vai gostar ou não vai gostar. No dia do trono da glória, você chegar lá para Jesus e falar assim, ninguém me falou. Aí eu vou estar lá olhando para você. Vou nem falar nada. Só vou te olhar. Só vou te dar uma olhada, só. Se arrependa dos seus pecados. Senão você vai passar a eternidade inteira debaixo da ira de Deus. É assim que o reino de Deus se manifesta. Que venha sobre nós o reino do Senhor Jesus. Amém. Vamos orar. Eu não estou em condição de orar.